Meu Pai Celeste vai em encontro dos que estão perdidos na Cracolândia, Walking Dead, vale dos que estão caídos na madrugada. Mais um anjo que te livra das matracas. Sua coroa está orando, pedindo que eu te guarda. Final Fantasy real. Aqui é selva de pedra. Só os monstros sobrevivem lutando contra a matéria. Vi meu truta relutando, orando pra não cair. Faltando amor, sou a discórdia dos que querem te atingir. Jogaram pedra como Estevão Mói dentro da prisão. E os filhos pródigo do crime, lembrando da pregação, vem nos valado pros doentes se livrar de Satanás. Um burra dentro dos seus templos de terninho alcatraz. Se alimente da virtude que é ter honestidade. E agradeça pela vida, fuja da sua falsidade. Um bandido lá na cruz, perdoado, ele foi reconhecer que tu é fraco. Lucifer não teve boi, quem te critica com certeza derrotado ele já era. Só faz volume dizer que é crente, mas coração é de pedra. Coração é de pedra. Eu vou orar pros inimigos que desejam minha queda. Coração não é de aço, mas real nele em pé. Os opressores se envergonham, esse morde de inveja. Minha essência vem do céu, aqui covarde não se entrega. Pode não só. Por tantas vezes eu pensei em desistir, jogar pra trás, calar o dom, falar mais nada. Tudo que eu queria, paz. Mas quando penso que estou fraco, é que eu me aparece dizendo: filho, estou contigo, sempre ouço as suas preces. Um anjo enviei do céu, te flagrou, te viu chorando. Tem quantas marcas dessa guerra no seu corpo tão sangrando. Filho, vi seu sofrimento, nunca pare de pregar. Hoje eu venho lá do céu, suas forças renovar. Me senti como Elixir, os meus lábios foi tocado. Me renovei como um falcão e tirou o fardo pesado. Livre da religião, julgamentos não me alcançam. Vou ser cheio de rua que levar a esperança. Sonhei com ruas de ouro, vestes brancas imortais. Na cidade de Esmeralda, onde só reina a paz. Só soldado combatente que não se entregou na terra. Mora aqui neste lugar onde a cidade é eterna. Onde a cidade é eterna. Eu vou orar pros inimigos que desejam minha queda. Coração não é de aço, mas real nele em pé. Os opressores se envergonham, esse morde de inveja. Minha essência vem do céu, aqui covarde não se entrega. Pode não se entrega.